cantei. Essa é fã. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. Faz tempo que o tempo não passa, só você está aqui. Até parece que adormeceu. Que beleza, tio. O que era noite amanhecer. Vambora, Caim! Cadê aquele nosso amor? Olha o favor! Agora a chuva é temporal e todo o céu vai desabar. Até parece que o amor não deu. Que o amor não deu. Até parece que não soube amar. Você reclama do meu apogeu. Meu apogeu. E todo o céu vai desabar. Olhão!